ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Está entrando no ar agora o Tema Livre e hoje nós vamos tratar de um tema muito caro em todos os sentidos aos habitantes da cidade do Rio de Janeiro como um todo, que é o aumento das passagens do ônibus, aumento do transporte coletivo, do preço do transporte coletivo. É tradição já no Rio de Janeiro o ano começar com um aumento da passagem de ônibus. Dia 2 de janeiro, se for uma segunda-feira, como seria o caso agora do meio da semana, se for dia 4 de janeiro, segunda-feira, vai começar, o ano começa com um aumento das passagens de ônibus. Este ano deveria ter subido de R$ 2,75 para R$ 2,90 no início, logo no primeiro dia útil do ano, o que já era a primeira paulada de 2013 na cabeça da população, mas graças a um movimento de resistência civil e um movimento de resistência pacífico via internet e pressão muito violenta, muito efetiva sobre as autoridades, houve uma resistência grande que chegou até a pressionar o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o governo municipal, o prefeito Eduardo Paes, voltou atrás e não concedeu esse aumento de R$ 2,75 para R$ 2,90. Nós vamos tratar desse assunto, do não aumento, que é uma medida provisória, por enquanto, né? Medida provisória é bom, né? Mas é uma medida, por enquanto, quase cautelar, mas que já mostra a força que ganha o movimento civil organizado. E nós estamos aqui no estúdio com a Mariana Bruce, ela é mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, professora do Colégio Pedro II e fundadora do coletivo Resistência Popular Zona Oeste 2, que abrange os bairros do Recreio, Vargem Pequena e Vargem Grande, Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Também com ela aqui no estúdio, Amanda Rezende Martins, que é do coletivo Zona Oeste 2. E as duas vão falar com a gente, vão conversar aqui sobre essa nova realidade, esse novo cenário, não é, Mariana? Eu acho que é um novo cenário você ter uma organização assim, social tão forte que consegue impedir o aumento das passagens de ônibus, né? Com certeza, Luiz. A questão fundamental é a gente entender que o aumento das passagens é algo que faz parte de um projeto mais amplo de cidade. Um projeto que foi debatido profundamente nas eleições municipais de 2012 e que desencadeou um amplo movimento na sociedade civil no sentido de pensar um outro projeto de cidade, né? Um projeto de cidade democrático, participativo, de direitos. Perdemos a eleição, né? Perdemos a eleição para um modelo de cidade autoritário, predatório, que está articulado em grande medida com os interesses dessas grandes empresas que envolve, né, a especulação imobiliária, que envolve a Fetranspor, que envolve várias dimensões da cidade. E o aumento das passagens, ele se insere nesse contexto mais amplo, né? E que, na verdade, por conta dessa previsão de aumento, que chegava a 3,5, né, a especulação de aumento da passagem, nós contribuímos aí na construção desse movimento que visava justamente resistir a mais uma medida autoritária da Prefeitura do Rio, né? E fomos bem sucedidos, pelo menos num primeiro momento, em que esse aumento, né, foi adiado. E a tendência é que a gente continue, né, com ampla mobilização, não apenas em relação à questão do aumento, mas são várias as bandeiras também. Só para a gente ficar no campo da mobilidade urbana, do transporte público, nós temos aqui no Rio de Janeiro um problema muito grave, né, que é essa dependência do modelo rodoviário. A cidade do Rio de Janeiro está mudando absolutamente no seu perfil, né, com a construção das transrodovias. E o debate de um transporte sobre trilhos, metrô, quer dizer, onde é que está isso, né? E, na verdade, o que a gente vê é o inverso. A gente vê o fortalecimento desse modelo rodoviário, que é um modelo altamente devastador do ponto de vista do meio ambiente e que não atende a demandas cada vez mais crescentes na cidade do Rio de Janeiro. Nós sabemos, qualquer metrópole do mundo fundamenta a sua mobilidade urbana em transporte sobre trilhos. Por que que o Rio de Janeiro vai na contramão disso. Yeah. E não apenas vai na contramão disso, como mantém o preço de passagem num aumento, enfim, injustificável, e é por isso que a gente está resistindo. Na verdade, há uma intermodalidade, né? Fala-se até nessa área da Zona Oeste 2 que você representa aí, que inclui a Barra da Tijuca, fala-se, vira e mexe, alguém fala desse transporte fluvial, que seria fluvial não, são um transporte marítimo, como tem o transporte daqui para Ilha do Governador, como tem para Paquetá, essas coisas, então você para Niterói, seria também da Barra da Tijuca aqui para o centro da cidade. Quer dizer, não sei se seria mais barato, se seria ou não uma solução, mas seria um modal diferente para você criar uma malha que ofereça opções ao usuário e também desafogue esse trânsito excessivamente rodoviário, que você bem lembrou aí, as empresas de ônibus, coletivos de transporte de massa são uma força política histórica, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Só para lembrar aqui, o Miguel Arraes, quando era governador de Pernambuco, a primeira vez, em 64, ele encampou todas as empresas de transporte municipal, aliás, estadual, de ônibus, e botou sob o controle do Estado, porque elas são concessões públicas. O transporte público é um dever do Estado, que concede por concessão de exploração às empresas particulares, e essas empresas se tornam donas, né, do serviço. Agora eu queria que a Amanda falasse um pouquinho também, porque ela, como usuária do sistema, né, usa todo dia. Amanda, você, ainda é uma pena que o rádio não tem imagem para você ver a cara da Amanda novinha aqui. Amanda, você é mais usuária, você é estudante, você, como é que é? No seu bolso, como é que funciona isso? Bom, esse aumento vem crescendo absurdamente, né? Em 2004 não chegava a R$1 e agora já está R$2,75. Isso é um aumento absurdo. E o transporte coletivo não é bom, nosso transporte coletivo. O que acontece? A gente fica com muito trânsito. Então, realmente, transporte sobre trilhos ou fluvial, como você falou, seria uma boa forma de escoar esse trânsito. Que as pessoas, às vezes... Isso é muito caro, a passagem realmente sai muito cara e é muito complicado isso. Então, com essa proximidade das Copas e das Olimpíadas, essas medidas autoritárias da prefeitura vão aumentar. E por isso a mobilização é muito importante realmente. E a gente não pode deixar de se mobilizar nesses períodos. E você sente essa mobilização? Como é que você vê isso, você no meio dos alunos? Como é que você percebe esse movimento? Olha, eu tô sentindo que a gente está num período muito fértil, entendeu? As mobilizações estão crescendo, as pessoas estão realmente percebendo as demandas da cidade. Isso é muito importante. A gente tem que aproveitar agora esse período fértil e crescer ainda mais com as mobilizações. Inclusive porque, como nós estamos na expectativa desses mega eventos esportivos, né, que são a Copa do Mundo, aliás, esse ano já a Copa das Confederações e também outros eventos como esse Encontro Mundial dos Jovens Católicos, isso aí cria um ambiente favorável a que você pressione as autoridades, né? Porque elas ficam meio, tem que dar uma resposta imediata, né? Na verdade é uma contradição, né? Porque se por um lado os grandes eventos, eles são importantes porque trazem uma maior atenção para a cidade, maior número de investimentos, por outro lado, justamente essas necessidades de transformação a todo vapor, encaminhadas por uma prefeitura que representa esse modelo autoritário, né, de governo, acabam resultando em várias arbitrariedades. A gente está saindo agora, quer dizer, nós estamos no meio de uma luta também muito grande em relação à Aldeia Maracanã e ao Museu do Índio, né, que envolveu um conjunto de arbitrariedades injustificáveis. Lá na Zona Oeste mesmo, onde nós temos atuação, uma série de remoções arbitrárias, né, casas sendo demolidas, pessoas sendo tiradas das suas casas, de forma também cruel, em grande medida, para a expansão de avenidas, para a construção desses corredores. Os impactos ambientais também são muito grandes. Então, quer dizer, é um momento de grandes transformações na cidade que nós almejávamos nas eleições do ano passado, que fossem justamente um pretexto para construir uma cidade que seja boa para o carioca. Mas o que a gente vê é que esses grandes eventos, eles estão servindo de pretexto para fazer uma cidade boa para a especulação imobiliária, para os grandes empresários, para os turistas, em último escala, os cariocas propriamente ditos. Então, o que você falou dessa malha viária que está sendo criada, né, para esses mega eventos, é interessante porque isso moderniza a malha que vai ficar à disposição da população. Mas, por outro lado, eu me lembro que agora desse detalhe que a Amanda falou ainda há pouquinho, que é da qualidade desse transporte coletivo, né? Nós temos um transporte coletivo, como você disse, essencialmente rodoviário e mais, de péssima qualidade. Nós temos muitos ônibus que são carrocerias montadas em cima de chassis de caminhões. E quando você pega um ônibus realmente que é um coletivo construído como ônibus, aí você sente a diferença e diz, poxa, podia ser assim, né? Todos os ônibus podiam ser assim, né? E o pretexto, né, da prefeitura de alegar que a necessidade do aumento se dava pela necessidade de modernizar a frota, colocar ar-condicionado, não se sustenta, porque as empresas rodoviárias, elas não pagam praticamente tributo, 0,01%. Então, quer dizer, ao invés da prefeitura aumentar a tributação sobre as empresas rodoviárias, justamente para modernizar a frota, para ampliar, né, os modais, enfim, investir em transporte sobre trilhos, investir em transportes fluviais, etc., não. O ônus vem para a população mais uma vez. E além disso, cadê o passe livre dos estudantes? A dupla função dos motoristas? Isso, quer dizer, tem uma série de problemas aí colocados. Mariana, você lembrou agora que imediatamente dois programas que nós já fizemos aqui, um sobre essa questão do passe livre estudantil e outro que foi ontem sobre a aldeia Maracanã. Mas eu estou aqui na linha com o Leonardo Eloy, do Movimento Meu Rio, que está na origem, né, Leonardo, dessa mobilização que inviabilizou, pelo menos neste momento, no início do ano, o aumento da passagem de ônibus. Eu queria que você falasse um pouco aqui, entrasse contando para a gente como é que foi essa história. Bom dia, pessoal. É que eu estou me ouvindo no eco, mas... É por causa do rádio, na verdade, não? No Rio, esse ano, não teve nenhuma relação direta com a não... aumento das passagens. Na verdade, aconteceu o ano passado, nós fizemos um movimento estudando a motivação desses aumentos da passagem, tentando buscar informações sobre o que levava o governo a fazer esse aumento, e acabamos solicitando documentos, pressionando o governo a liberar documentos que justificavam o convênio e como se dava esse aumento da passagem. E na verdade, nesse momento, quando nós fizemos essa pressão e conseguimos os documentos, identificamos que o aumento da passagem não era justificável nem legalmente, porque havia necessidade, dentro do convênio, de uma justificação da qualidade desse transporte público, que tinha que atingir patamares mínimos de qualidade para justificar qualquer tipo de reajuste da passagem. O que, na verdade, dentro desse convênio, não estipulava nem quais eram esses patamares mínimos. Então, é um convênio um pouco de contraditório. Então, na medida que nós descobrimos esse convênio, que ele não fazia nem sentido na questão da validação do próprio aumento, nós tentamos dialogar com o governo, mas, infelizmente, foi em vão. E acredito que esse ano a sociedade civil empenhada pressionou o governo mais uma vez, onde ele deve ter parado um pouquinho para entender como eles podem tentar justificar esse aumento. Leonardo, pelo que eu estou acompanhando pelo noticiário, me parece, pelas informações que eu tenho aqui também no estúdio, parece que isso não é... o governo resolveu parar um pouquinho. Parece que houve uma determinação, uma orientação que veio lá do Poder Central, lá de Brasília, do Ministério da Fazenda, dizendo, olha, segura esse aumento aí, porque até porque o momento não é para esse tipo de aumento. Na verdade, o governo federal está acabando de aumentar o salário mínimo, está reduzindo a conta de luz, está anunciando a redução da conta de luz domiciliar agora em fevereiro e também industrial para poder retomar a produção. Em resumo, é todo um contexto que é desfavorável a aumentos, entendeu? Quer dizer, parece que esse é o contexto. Mas você tocou num assunto que eu acho importante, que é a construção dessa planilha de custos das empresas de ônibus. Em cima dessa planilha é que deve ser calculado o reajuste das passagens, mas como você frisou, não é o que acontece na verdade. É isso mesmo, Mariana? Claro, o Rio de Janeiro tem um dos aumentos anuais mais altos do Brasil, né? Uma média de 10% ao ano, muitas vezes acima do índice da inflação. Então, realmente, não se sustenta aumentos tão expressivos. Amanda comentou aqui que em 2006 a passagem não chegava a R$1. Hoje já são R$2,75. Se chegasse a R$3,05, a gente está falando de um aumento de mais de 450%. Então, onde estão esses cálculos, né? Você tem uma série de problemas aí articulados com isso, né? Que não é apenas o aumento das passagens, como eu já comentei, né? A prefeitura joga todo o ônus do transporte público para a população, ao invés de assumir realmente essa responsabilidade, tributando as empresas que recebem a concessão para esse serviço, que já é errado, devia ser público e de qualidade, né? Ele é um serviço público, mas concessionário, né? A empresa particular, ela é concessionária, é um serviço serviço público, como emissora de rádio, como televisão, como uma série de serviços que são prestados e que são na ordem do Estado, aí até escola particular, se você for ver, isso é obrigação do Estado, mas está lá a escola particular. Amanda, eu queria que você falasse um pouquinho, lembrando, inclusive, você é gozando que a Amanda, que é estudante, ela tem essa memória muito mais clara do que nós, que não somos, sobre essa evolução do preço da passagem. Você disse que há 4 anos ela era R$1, era isso mesmo? Em 2004 era mesmo. Em 2004, real. Mais, 8 anos, né? É. E era R$1. Isso. E é importante também falar que agora vários ônibus têm a dupla função, o motorista tem a dupla função. Isso reduz o custo da empresa, porque não paga o cobrador. E além disso, a construção do BRT fez com que diminuísse a quantidade de gasolina necessária, porque é uma via expressa. Então, na verdade, a passagem não tinha que aumentar, entendeu? Porque os custos diminuíram. Estão diminuindo, né? E, na verdade, também, esse combustível de ônibus já é um combustível mais barato do que a gasolina, porque eles usam diesel, né? Eles já são... já sai um pouco mais barato. Léo, queria que você entrasse aí e falasse um pouco também. Alô, Leonardo Eloy. Olá. Fala, meu filho. Vai aí. Bom, essa questão dos insumos, como a Mariana disse, são completamente verídicas. A redução dos insumos conta da dupla função, do ISS, que é ridiculamente baixo devido a leis aprovadas pela Câmara dos Vereadores, o BRS, que favorita os ônibus na sua faixa, só reduzem os custos. Então, esses aumentos são injustificados, ainda mais de acordo com a política monetária que o governo está adotando esse ano de redução. De manutenção dos juros, aumento do salário, tudo isso. Então, não há por que aumentar o valor da tarifa, o que nos leva a crer que alguns interesses estão sendo privilegiados dentro disso. Então, uma vez que o transporte público tem a função social de mobilidade e não de enriquecer empresários. Essa questão do transporte público ser uma das obrigações do Estado... e está inclusive incluído no salário mínimo. O salário mínimo tem que atender às necessidades básicas, né, do trabalhador, entre as quais desponta como uma das principais o transporte, juntamente com a alimentação. Não deveria, mas desponta por causa desse alto preço que é cobrado à população. Mas o que a gente tem notícia é de que houve até uma frente parlamentar em Brasília, suprapartidária, de deputados, mais de 150 deputados, que era sobre essa questão do transporte coletivo nas grandes metrópoles, nas regiões metropolitanas, que são 10 ou 11 regiões metropolitanas do país. E eles constatavam que muita gente, 54 milhões, isso já tem quase 10 anos esse estudo que eles fizeram, naquela época quase 54 milhões de pessoas que saíam para trabalhar, não voltavam para casa todo dia por causa do preço da passagem. E por isso a gente vê muita gente dormindo nas ruas, dormindo nos empregos, dormindo nas lojas, dentro da loja, na lanchonete. O cara trabalha na lanchonete e aí dorme lá mesmo. E para o dono também é um adianto, porque o cara está fiscalizando, está tomando conta, né? Então, as coisas funcionam nesse arranjo. É um arranjo de problemas, na verdade, que estão sendo solucionados. Um, porque o dono do estabelecimento não tem a segurança pública desejável, então ele bota o funcionário, fica lá e dorme lá e toma conta do lugar. E segundo, o funcionário dorme lá e fica lá porque aí também ele economiza o dinheiro da passagem, ele não vai ter realmente dinheiro para sustentar essa ida e vinda do trabalho todo dia para casa. Como é que você vê essa questão também, Mariana? Então, isso é realmente a gente não pensar a questão do preço das passagens como algo pontual, mas como parte de um projeto mais amplo de cidade e sociedade, né? Que está vigente aí, que é imposto a nós e que nós precisamos resistir justamente para pensar um modelo de cidade que seja efetivamente democrático, né? Que atenda a toda a população. O aumento das passagens, né? Ele só vem a ratificar essa premissa de que a gente vive numa cidade, especialmente o Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais caras do Brasil. E com a chegada dos grandes eventos, isso se amplia ainda mais, né? E não é apenas a questão do valor das passagens, né? O mercado imobiliário, né? Os salários que não são condizentes com a realidade que a gente vive no Rio. Então, quer dizer, todas essas obras que estão acontecendo acontecendo, todas essas transformações que o Rio de Janeiro está passando, efetivamente não está a serviço da população. Pelo contrário, fica cada vez mais difícil viver no Rio de Janeiro. E é contra isso que a gente precisa resistir. Para isso que foi criado o Fórum de Lutas contra o Aumento das Passagens, que é uma das dimensões de um movimento mais amplo da sociedade civil, que veio empolgada das eleições de 2012, que formou a Primavera Carioca, que vem atuando nos seus bairros, justamente na tentativa de poder reverter esse quadro. Pois é, exatamente sobre essa questão agora que a gente vai falar com o Marcos Vinícius, da Primavera Carioca, lá na Ilha do Governador, no Comitê da Ilha do Governador. Marcos Vinícius, como é que você vê essa questão? Como é que você está acompanhando essa questão? Não apenas, e aí vou, não apenas da passagem de ônibus, que não aumentou, como costuma acontecer no começo do ano, e por isso gerou a nossa pauta, mas principalmente pela organização da sociedade civil, que está mostrando força nesse momento. É, bom dia. Fala, bom dia. Bom dia. Devido a essa demanda que vem ocorrendo após a reeleição da atual prefeitura, né, com várias imposições, com o aumento da passagem, e entre outras coisas, vem se criando um brisatão entre os bairros para que eles possam impedir que seja feita a forma de diálogo. Né? Em relação à passagem, ao aumento da passagem, nós temos a visão de que nesses últimos 4 anos houve um aumento acima da inflação. Hoje, a passagem deveria estar em 1,41 se viesse acompanhando a inflação, e não a 2,75, e o que ele quer fazer, que é acima de 13,5, respeitando, segundo ele, o aumento do diesel, o custo do transporte e também a modernização da frota, que é um absurdo, porque se há necessidade de modernização da frota, não deveria ser do cidadão, e sim dos próprios empresários, que têm que modernizar a frota para atender bem a população. E o aumento da passagem vem em crise com outras coisas, porque aumenta o custo do transporte do trabalhador, dificulta, né, a contratação de pessoas que moram, de fato, onde se necessita mais de emprego, que é na Zona Oeste, onde se tem a dificuldade de transporte já hoje em dia. E hoje nós temos um transporte de massa, não é só o ônibus, um transporte de massa que de fato deveria ser investido, mais caro que o ônibus, que seria o trem. Então nós temos toda essa problemática do transporte e uma não justificativa de aumento, porque hoje o empresário de ônibus não tem a justificativa de aumentar, hoje economiza com o trocador. Hoje não se tem mais trocador, cobrador nos ônibus, que é outra coisa errada também. Nós estamos também brigando pelo fim da dupla função, algo que é um absurdo, visto que hoje é proibido dirigir falando ao celular, por ser perigoso, e o motorista é permitido dar o troco ao volante. Ou ele fica parado dando troco, que retarda mais ainda o trajeto, ou ele dá em movimento, aumentando o risco de acidente. E nós temos pesquisa aí que a cada 7 minutos existe um acidente de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Isso é verdade, Marcos. Inclusive, nas cidades mais desenvolvidas, não há ninguém dentro do coletivo que mexe com dinheiro, com passagem, com coisa nenhuma. Você compra passagem na banca de jornal, você compra passagem no quiosque, você compra passagem em outro lugar, na rua, não dentro do ônibus. Dentro do ônibus você não tem que mexer, nem trocador, nem motorista, tem que estar dando atenção, a não ser aquilo que é o motorista, né? Que tem que estar prestando atenção no caminho, na estrada. Eu queria voltar ao Leonardo, porque o Leonardo falou no início da primeira intervenção dele sobre essa planilha de custos que justifica o aumento da passagem, do preço da passagem todo ano. É a análise dessa planilha. Você disse que vocês fizeram um estudo sobre essa planilha e não chegaram a uma conclusão satisfatória. Eu queria que você explicasse melhor isso. Na verdade, Luiz, quando nós solicitamos os documentos, junto à Secretaria Municipal de Transporte, nós não tivemos acesso a uma planilha que justificasse esse aumento. Nós tivemos acesso a um convênio com mais de 1.200 páginas que tinham zero de informações, que regulavam o aumento da tarifa. Como eu falei, a questão da qualidade é uma das premissas que permitem o aumento da tarifa, onde, na verdade, também não existe nenhuma regulamentação, normatização mais robusta sobre que tipo de qualidade deve ser mínima atendida para poder permitir qualquer tipo de reajuste da tarifa. Mas o acesso à planilha com todos os custos, isso é um sonho. Certo. Certo, eu queria chamar também a participação aqui da Bruna Caldas, Bruna Neves Caldas, que é do Coletivo Zona Oeste, psicóloga, para que ela metesse a colher aqui, ela está no estúdio com a gente, metesse a colher nessa conversa aí também, Bruna. Bom dia a todos. Ouvindo o debate, participando aqui, né, no estúdio com a Mariana, com você, com a Amanda, com a Luciana aqui com o pessoal, eu queria fazer uma colocação do ponto de vista da saúde mental, né, nessa questão da dupla função do motorista. Né? É muito prejudicial para o trabalhador que já está sob um estresse muito grande, né, porque essa função dele no trânsito do Rio de Janeiro já é extremamente estressante, ele já tem uma sobrecarga emocional que ele tem que lidar com isso, né? Além de lidar com toda essa questão da sobrecarga dos ônibus lotados, hoje em dia quem anda de ônibus sabe que você tem absolutamente quase todos os coletivos lotados, né, principalmente mais ainda em horas de rush, né, em horas de ida e vinda do trabalho. Então, assim, do ponto de vista da saúde mental, é importante que as empresas... E aí a gente tem que estar bem atento a isso, né? As empresas têm que garantir, os RHs das empresas têm que garantir essa proteção ao trabalhador brasileiro. Quer dizer, o RH das empresas que não funciona como um setor de proteção à saúde mental do cidadão brasileiro, seja em que função for, e nesse caso especificamente do motorista, né, ele está sendo negligente, ele está sendo extremamente negligente, porque a função maior dele é fazer o papel exatamente de mediador das necessidades desse trabalhador dentro das empresas. Então, cadê os RHs dessas empresas que não estão vendo que essa dupla função já é uma coisa extremamente prejudicial à saúde desse motorista que está ali lidando com esse trânsito todo dia? Na verdade, o RH dessa empresa, ele é pago também pelo mesmo patrão do motorista, portanto, não irá contra o patrão de maneira alguma. Mas, na verdade, também, você fala da saúde mental, mas, episodicamente, no Rio de Janeiro, como tem o Rio de Janeiro, que tem um verão inclemente, vira e mexe, a imprensa faz matéria sobre a temperatura ali junto do motorista do ônibus, porque existe uma legislação que estabelece que os motores dos coletivos têm de estar na parte traseira do ônibus. Isso é uma coisa que até chegou a vigorar no tempo que nós tínhamos a Mercedes-Benz, aqueles ônibus grandes da Mercedes, no tempo da CTC, da Companhia de Transporte Coletivo do Rio de Janeiro, que era estatal, que tinha os ônibus com os motores atrás, e isso aliviava um bocado o motorista. Mas, no caso desses ônibus que circulam aí, que são chassis de caminhões com a carcaça do ônibus em cima, o que você vê é que ali onde o motorista tá sentado e dirigido, a temperatura pode chegar facilmente a 90, 100 graus durante o dia, num dia de verão em que a temperatura, como nós vimos, bateu recorde aqui e chegou a quase sensação térmica de quase 50 graus. E isso é bastante complicado, não é só saúde mental, quer dizer, a saúde física realmente. Sim, com certeza. O que também tem desdobramento, né? Exatamente, Bruna? É o que eu ia falar. O que acontece? Esse motorista que está sobre essa sobrecarga emocional, estressado nesse trânsito do Rio de Janeiro, né? Que, enfim, a gente já sabe como é que é. Debaixo desse calor absurdo que a gente tem aqui, a probabilidade dele ter um acidente é muito grande. Eu já sofri. Há 2 meses atrás, eu sofri um acidente dentro do ônibus, né? Foi uma coisa muito séria. E eu, o motorista, sob esse estresse. Então, assim, isso gera um próprio dano, enfim, para a própria empresa. Então, assim, o RH, se ele for bem organizado, ele pode fazer essa função de mediar a necessidade do trabalhador. É claro que ele é pago por esse empresário. Isso aí mas a gente tem que entrar nisso para batalhar pelo trabalhador. Isso que você está falando, é quase que um cenário ideal, em que você teria dentro da empresa um departamento de recursos humanos ou de gestão de pessoas, como chamam agora, que vá defender o interesse do assalariado que está ali. Mas, na realidade, esses departamentos de recursos humanos ou gestão de pessoas, ou que nome tenha, que eufemismo se crie para esse, né, para esse departamento, ele funciona para manter as pessoas sob o controle do patrão. É para manter, é para fazer cumprir as determinações. Por exemplo, existe uma gratuidade para maiores de 65 anos. Mas os motoristas são orientados a não parar quando é um idoso que está no ponto do ônibus fazendo sinal, não é isso? Estudante, também. A gratuidade estudantil também, o passe estudantil. Também a mesma situação. Então, isso aí, o RH é que orienta. Então, o RH chama os fiscais ou chama os coordenadores lá e diz, olha, é o seguinte, não pode parar, só pode ter 2 velhinhos dentro de cada ônibus, em cada viagem, para lá, não pode estar estudante, para lá, entendeu? Então, aí é o RH que participa disso. Não vamos ficar imaginando que o RH vai ser uma república independente dentro da empresa, porque não vai, né? Aí eu posso dar uma espetada agora nos psicólogos, então, já que você me jogou essa provocação. Bom, aí eu queria provocar os psicólogos presentes, né, ouvindo esse nosso debate, a posição ética que eles têm que ter junto à realidade do nosso Rio de Janeiro. Porque se esse psicólogo, né, considerando os psicólogos dentro dos RHs, eles têm um código de ética. Pois é, né? Os psicólogos trabalham lá, os médicos trabalham também. Todos têm código de ética. Então todo mundo tem código de ética, todo mundo sabe o que, que é, mas todo mundo também sabe o que, que é o desemprego. É verdade. Todo mundo sabe como é que é difícil arrumar um emprego, e quando arruma emprego numa empresa, você já entra sabendo. Isso parece, sabe o quê? O tempo da opção, declaração de opção pelo fundo de garantia. Antigamente, você se trabalhava 10 anos numa empresa, antes de ter o fundo de garantia, você trabalhava 10 anos, ganhava estabilidade. O cara não podia mandar você embora. Aí criaram o fundo de garantia e você, para ser contratado, quando você era contratado, você tinha que assinar aquela declaração de opção pelo fundo de garantia, embora aquilo não fosse favorável a você. Era favorável ao patrão, mas se você não assinasse, você também não arrumava emprego. Então você tinha que assinar aquilo ali. É a mesma coisa, é quase que os contratos de trabalho são contratos de adesão. Você entra por quê? Porque você tem um nível de desemprego e você precisa preencher o mercado de trabalho com gente, e as pessoas você seleciona. Achata os salários, não é isso? Uhum. Quer dizer, tem gente que está para trabalhar pela metade do preço que você recebe, pela metade do seu preço no Pedro II, por exemplo, ou na universidade, não é não, Mariana? Exatamente. Eu queria voltar também às condições de trabalho dos motoristas, né? Por conta no transporte público do Rio de Janeiro, porque um dos grandes argumentos do prefeito, né, é que os BRTs, essas novas transrodovias, elas tendem a ser um modelo justamente de transporte urbano, com qualidade, né? Enfim, com altos avanços tecnológicos. E, na verdade, nós aqui, como Coletivo Zona Oeste 2, né, que efetivamente vive a realidade dos primeiros, né, corredores rodoviários de BRT, que é a Transoeste, né, que une, né, Santa Cruz à Barra da Tijuca, o que a gente percebe é que, apesar de você ver ônibus extremamente modernos, as condições de transporte são terríveis. São péssimas. Vivem lotados, entendeu? Então, mesmo para atender, para suprir a demanda existente nesse transporte, nesse trânsito, né, de Santa Cruz para Barra da Tijuca, era necessário que passasse um BRT a cada 30 segundos. Algo que nunca vai existir. Não, ou pelo menos que tivesse um intervalo menor de tempo, né? Porque demora muito para passar. Mas esse é que é o problema. Mesmo que fosse, teria que passar um a cada 30 segundos. Não, mas que um a cada 30 segundos, aí Mariana, nós vamos cair exatamente na história. Realmente, da Bruna lá. Isso aí é um cenário ideal. Isso não existe. Claro, mas a gente não pode abrir mão de lutar por isso. Pois é, mas quanto tempo não vai dar. Não, não, não há prefeito no mundo que consiga fazer isso, entendeu? Ninguém vai conseguir botar 30 segundos a cada 30 segundos. Não, aí a gente não vai usar a gente não vai usar ônibus, vai usar metrô. Pois é, então, mas o metrô não chega lá, então você tem que sair de lá e vir para cá. E não tem jeito. Esse negócio do BRT é um avanço, é legal. Aí você cria uma via expressa para ônibus, o ônibus passa, vem, é como se fosse uma coisa... É como se fosse um trem só que é em cima de roda e é ônibus e está no setor rodoviário, que é o setor privilegiado historicamente nessa questão do transporte coletivo de massa no Brasil inteiro. Aí você cria o BRT, mas você não tem a cultura. Entendeu? Então, o que acontece? Está tendo atropelamentos no BRT. Isso aí por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas, não faz parte da cultura do usuário o BRT. O pedestre, ele atravessa o BRT. Ele não pode atravessar o BRT, cara. Ele não atravessa a linha do trem, ou atravessa também, mas não atravessa do metrô. Porque foi mais um projeto autoritário que não foi debatido com a sociedade civil. Foi, fala aí, quem foi colocado é que tá a toque de caixa para a população. Então, nesse sentido, não houve nenhum tipo de campanha para isso, né? Quem é que está aí, Leonardo? A grande problemática do BRT não é nem a questão mesmo da cultura. O problemático do BRT é que ele foi implementado como se fosse um transporte de massa, leva grande número de pessoas, e não ocorre, de fato. O transporte de massa, como foi falado pela Mariana, é o transporte sobre trilhos. É o trem. O trem hoje, o metrô, leva até 1.800 pessoas por posição. Isso, e esse deveria ser um investimento, de fato, colocado na cidade. E não um investimento sobre rodas, que interessa mesmo a um grupo de empresários que é que banca hoje a grande parte dos vereadores da prefeitura. Exatamente. Esse é o problema. A problemática é a questão do transporte de massa, que vai mesmo atender as pessoas que necessitam do transporte. O problema não é o BRT, o problema é que o ônibus não leva mais do que 80 pessoas numa Exatamente. Superlotação. Ônibus não é transporte de massa. Pois é, o ônibus não é transporte de massa, ele é complementar. Por isso eu volto para a questão da intermodalidade. Você nunca vai prescindir do ônibus para você sair lá de Santa Cruz, chegar à Barra, mas você precisava ter o trem, você precisava ter outras opções também, balão, zeppelin, o que seja. Você não pode depender apenas única e exclusivamente do ônibus, até porque você fica na mão no cartel. Exatamente, que é o que foi claramente denunciado nas eleições de 2012, né? A Feltransport, inclusive, foi submetida a uma investigação do Tribunal de Contas, porque todo o processo de licitação para as concessões do BRT foram feitos por uma mesma empresa, que tinha o mesmo endereço, que tinha o mesmo CNPJ. Então, quer dizer, na verdade, foi entregue de bandeja a um determinado monopólio toda a concessão das transrodovias no Rio de Janeiro, que nos coloca à mercê dos interesses desses grandes empresários, em detrimento da soberania popular, que é o que efetivamente deveria conduzir a postura e as políticas públicas na cidade do Rio de Janeiro. E aí nós voltamos ao que a Bruna falou do negócio da ética, do negócio de você ter cada profissional no seu... Não é só o psicólogo, né? O motorista também. O motorista também devia ter a consciência de ele defender o direito dele, defender o direito do passageiro, de saber essa, ele ter consciência de que ele está fazendo um serviço público de transporte de gente, e não é gado. Mas é aquela mesma questão do desemprego. Se ele defender o passageiro, empresário. Se ele vai contra o empresário, ele fica desempregado. Não sobra o mesmo. Ele obteve vários problemas de saúde ao longo do tempo que ele trabalhou ao volante, com problemas de coluna, a questão do mental, saúde, que ele inclusive não pode dirigir. Foi deslocado de função, né, adaptado, e meses após foi demitido. E aí nada foi feito. Inclusive, no exame demissional dele, foi colocado que ele não teve nenhum problema de saúde. Né, que tem laudos comprovando que ele teve problema de saúde, inclusive que ele hoje não pode pegar a carteira devido a esses problemas de saúde. E aí ele foi demitido por quê? Por problema de idade, faixa etária? Porque não necessita mais de fiscal. E hoje ele estava como fiscal, tendo sido readaptado. Sei. E essa readaptação foi devido ao trabalho de 14 anos ao volante, como motorista, trocador e outros problemáticos. Sim. A questão mesmo do BRT, né, que foi implementada, está sendo implementada na cidade de janeiro, aqui na Ilha do Governador, por exemplo, não poderia colocar o metrô porque não tinha solução como chegar à ilha. Não tem como colocar ponte, e discutiu anos e anos. E por acaso, rapidamente, foi colocada uma ponte para passar o BRT. Sim. Ou seja, rapidamente arrumou uma solução ao interesse deles, empresários. Então, assim, o que a gente está discutindo hoje é transporte. O transporte é uma discussão muito ampla. Por isso que a gente defende a audiência pública de transporte, que não existe na cidade do Rio de Janeiro. Deve ter, o prefeito tem que ter uma audiência pública sobre o transporte na cidade do Rio de Janeiro para ouvir a população de fato que é atingida, que necessita de um transporte de qualidade. Então, nós estamos favoráveis à audiência pública de transporte para discutir a dupla função, discutir a superlotação, de que, de fato, qual transporte de qualidade, onde necessita, o valor da passagem, o passe livre universitário, que hoje não é discutido, que deveria ser lei, as condições de trabalho do motorista, das ruas, das vias, da superlotação, do preço do trem, do preço do metrô. Então, hoje eu sou favorável, nós devemos defender a audiência pública do transporte. Fechar a questão... A questão do que começou a discussão aqui, quer dizer, da pressão social. Nós estamos num momento em que nós estamos vivendo vários anacronismos, várias situações que você vê que são coisas do passado. Isso é uma coisa. Essa discussão que a gente está tendo, parece que a gente está falando de carroça, a gente está falando de ônibus, e que sequer são ônibus. Eles são um arremedo de ônibus. E nós estamos falando de legislação trabalhista, de descumprimento de uma legislação trabalhista que é antiquíssima, tem 60 anos. Então nós temos uma discussão quase que pré-histórica aqui, quando nós temos uma sociedade já organizada. Uma sociedade organizada hoje com a tecnologia de comunicações disponível, em disposição, que está aí com internet, com todo tipo de coisa, inclusive esse espaço aqui que nós estamos usando agora. Quer dizer, o que falta para a gente mobilizar mais? O que falta universalizar esse acesso? Como é que tem que fazer isso, Marco? Então, em relação à modernização, a mobilização chegou só mesmo para o empresário, porque para a população mesmo, de fato, não chega, né? A gente paga altos preços de passagem, tanto no metrô, como no trem, como no ônibus, nós vemos um sucateamento. Só agora estão se trocando, colocando trens e composições de metrô novos, depois de anos e anos, anos e décadas de sucateamento desse transporte, que creio que tenha sido sucateado para que possa ser colocada a ideia de privatização desse transporte. Porque esse transporte deveria ser público e não privado, não privatizado. E foi privatizado depois de muito sucateamento do trem, por exemplo, e que as pessoas concordaram em privatizar para que modernizasse. E mesmo privatizando, não houve modernização de imediato, nem a médio prazo. Está se modernizando a longo prazo e muito longo prazo. E um outro transporte que a gente colocou até agora em pauta é o transporte marítimo. Nós vivemos na Baía de Guanabara, deveria ser investido o transporte marítimo. Existem projetos e mais projetos de linhas de barcas, como Praça 15 e do Fundão, e o Governador Praça 15, o Fundão também, tem também o Governador e Praia Vermelha, várias linhas que não são colocadas em prática. E por que também não se investe no transporte marítimo? E outra problemática do metrô, que eu até estava comentando com alguns amigos, hoje você entra no metrô e existe um som falando que é o transporte mais limpo do mundo e o transporte mais moderno e que carrega mais gente. Só quem não sabe disso é o governador e o prefeito. Porque a própria pessoa que anuncia dentro do metrô que nós estamos no transporte mais ecológico e mais rápido e que leva mais gente é o prefeito e o governador. E tendo isso claro... Insiste em investir em BRT. E tendo isso claro, Marcos, né, dessa contradição inerente aí desses poderes constituídos e como é óbvia essa discussão da incapacidade do transporte rodoviário de atender a demanda de massa numa cidade como o Rio de Janeiro, é que a mobilização se faz imperativa, né? Então, quer dizer, é claro que as eleições de 2012 já representam a culminância de uma série de lutas que vinham sendo travadas no Rio de Janeiro até então, mas acredito que a partir de outubro de 2012, né, o Rio de Janeiro começa a viver um novo período histórico em que as redes sociais realmente são apropriadas pela sociedade civil, em que os bairros, em suas lutas territorializadas e também em suas lutas mais articuladas a nível de cidade, começam a se pensar, a pensar a cidade, a disputar esse espaço. Os próximos quatro anos, né, que vão ter como culminância lá 2016, quando nós vamos receber os grandes jogos, vão ser anos muito difíceis para a cidade do Rio de Janeiro. Você vê, 2013 nem começou, o mandato do Eduardo Paes mal começou e nós já enfrentamos essa questão do aumento das passagens, nós já enfrentamos a questão da demolição, da tentativa de demolição do Museu do Índio, e isso é apenas o começo para o que está por vir. Então, agora, a mobilização é fundamental. Eu não sou advogado da prefeitura aqui, mas essa questão do aumento das passagens é uma questão depende do prefeito Eduardo Paes. Isso é histórico. Sempre acontece isso, todo começo de ano, independe do prefeito. E essa questão da aldeia Maracanã é do Estado, não é da prefeitura. A prefeitura até tombou. A prefeitura até reconhece o tombamento daquele prédio. Pelo comitê dela lá. Mas o governo do Estado comprou da União, né, aquela área toda ali, que inclui o laboratório do Ministério da Agricultura, essa coisa, e ali é que eles querem passar o trator para derrubar tudo mesmo, para fazer estacionamento, rampa de acesso ao Maracanã, essa coisa toda. Mas essa é uma outra discussão. Sim, claro. Também. Mas é porque faz parte de um mesmo projeto, né? Tanto a prefeitura. É, o projeto, exatamente. Desse projeto que você diz que é o projeto vigente, né? É, um projeto. Assim, o Big Brother. Hegemônico, imposto sobre nós, mas que nós vamos resistir. Oi? Eu discordo um ponto. Que seria a questão do aumento da passagem. O aumento da passagem foi feito na nova concessão de 2010, que é da atual prefeitura. Na nova concessão que foi continuado, deu continuismo ao aumento anual. E esse é o tipo de aumento. Então, desde 2010, poderia ter sido modificado essa concessão. Pois é, mas eu me lembro que, por exemplo, em 2010, quer dizer, na última eleição, na primeira eleição do Eduardo Paes, quando o César Maia saiu, o César Maia, não apagado as luzes, concedeu um aumento de passagem que foi considerado irregular porque já tinha dado um aumento anual. Mas o Eduardo Paes é um continuismo do César Maia, inclusive eles trabalhavam juntos até pouco tempo atrás. Sim, mas eu digo, mas... A aplicabilidade é a mesma. Só que em 2010, na atual gestão, no terceiro ano da atual gestão, ele continuou com esse processo. Modelo. Ele poderia ter modificado, então ele também é culpado por esse processo. Ele não pode estar isento porque foi algo anterior, não. Algo anterior que ele continuou em 2010. Então nós vamos voltar. Ele vai continuar daqui a pouco, daqui 20 anos, daqui 10 anos, se ele estivesse. Isso. Então isso deveria ser mudado em 2010, se fosse feito uma audiência pública. Se fosse ouvido a população. Claro. Ele foi mesmo de fato, o prefeito, da população e não dos empresários. Mas são os bancários que não tomam a aldeia do índio, a aldeia Maracanã, por interesse de empresários. Porque está lá em votação e não foi votado porque os vereadores se retiraram, inclusive um foi bebê na amarelinha, um foi bebê ao invés de estar votando em prol do que a população quer, e foi bebê ao lado da Câmara dos Vereadores, e quase apoiou. É. Nós vimos inclusive, isso, nós vamos. Inclusive então, a audiência... E foi premiado com a vice-presidente da casa. É, a audiência pública... Sai da votação, vai beber, no horário de trabalho. Ele é premiado com a vice-presidência, não é o atual presidente. Tá pode certo. Ter, com certeza. A audiência pública que foi convocada para tratar da questão da escola Freirenhaus, por exemplo, que foi com presença de gente do governo estadual, da prefeitura e tal, não agradou, não satisfez nenhuma das partes envolvidas naquilo ali. E, no entanto, a escola Freirenhaus está lá, não derrubaram. O Museu do Índio também está no meio dessa luta, mas está lá em pé, não derrubaram também e chegaram a cercar no sábado aí. O ônibus ia aumentar, não aumentou. Então eu quero fechar esse programa com essa questão de novo. Quer dizer, isso tudo porque nós estamos nos mobilizando. Nós, que eu falo, é a sociedade civil. Estamos usando esse instrumento que nós temos, os instrumentos que nós temos para essa mobilização. O que é que falta para a gente ir mais rápido nisso aí? Essa é que é a minha preocupação, vencer esse anacronismo, essa discussão. O Brasil, por exemplo, hoje, isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas o Brasil hoje certamente é um dos poucos países no estágio de desenvolvimento que ele se encontra que ainda trata de questão como reforma agrária. Ninguém trata de questão como reforma agrária no mundo desenvolvido. Isso já está uma situação, já foi resolvida já lá no século XX, na primeira metade do século XX. Aqui nós estamos até hoje nos arrastando com isso. O que é que falta? Será que essa inclusão tecnológica não facilita a gente correr atrás e vencer esse buraco que nós estamos metidos nele, hein, Mariana? Luísa, esse movimento já está em curso, né? Então, como eu estava falando, desde as eleições de 2012, a candidatura do Marcelo Freixo pelo PSOL e todo o debate de cidade que ele trouxe para o Rio de Janeiro já é a culminância de uma série de lutas que vinham sendo travadas no Rio. E após as eleições, isso só se ampliou. E a Primavera Carioca, né, que é como tem sido chamado esse movimento, que vem articulando a luta territorial em vários bairros e que tem se fortalecido, que tem se mantido, sobreviveu à derrota eleitoral, porque foi uma vitória política. Esse movimento da Primavera Carioca é um movimento que surgiu na campanha oposicionista à prefeitura do ano passado. Foi um movimento da sociedade civil, heterogêneo, plural, horizontal, que vem trabalhando justamente na resistência desse projeto hegemônico que é imposto e no debate de um projeto de cidade de direitos, democrático, respaldando aí. Essa operação Primavera pode ser o canalizador, o catalisador dessas coisas. Não apenas a Primavera, mas os movimentos dos trabalhadores, os sindicatos, né? Movimento estudantil. Você tem aqui hoje, no Rio de Janeiro, protestos acontecendo todas as semanas. Nós que somos de movimento social, às vezes a gente não tem como dar conta. Hoje, por exemplo, só hoje, na terça-feira, tem 3 movimentos acontecendo simultaneamente. Tem na Aldeia Maracanã, tem no Comitê Popular da Copa, tem aqui o que a gente está construindo nesse momento. Então, quer dizer, a agenda de lutas do Rio de Janeiro nunca foi tão intensa. O aumento das passagens, o Fórum de Lutas contra o Aumento das Passagens, levou adiante, no final do ano passado, 3 grandes protestos. O terceiro, a gente fechou Rio Branco com mais de 500 pessoas. Então, esse movimento está em curso. Sábado, com a operação surpresa da Polícia Militar, lá na frente da Aldeia Maracanã, centenas de pessoas se mobilizaram, foram lá pra frente enfrentar o batalhão da tropa de choque. Mobilizaram na hora, porque não sabiam que não estava prevista a ocupação policial. Exatamente. Quer dizer, isso ontem, o Carlos Tucano e o Apurinã estavam falando aqui, dizendo, olha, essa coisa foi imediata, porque na hora que eles chegaram, começaram a mandar as mensagens e as pessoas começaram a ir para lá e começaram a chegar e engrossar o caldo do protesto, essa coisa toda. Eu queria falar aqui com a Ana Luísa Souza Leite, que é lá do Jardim Sulacap, nosso ouvinte, está acompanhando a discussão aqui e está reclamando que a linha 383 da Aviação Bangu não para mais na rua dela, que é a Rua Esperantina, e outras também não param há 30 anos. Espero que ela também procure esse pessoal que está se mobilizando aí, viu, Ana Luísa? Engrossa o caldo dessa turma que está protestando, porque nós temos que fazer valer a voz, é assim, né? Se organizando e gritando e aproveitando, botando a boca no trombone o tempo todo. Queria para nós encerrarmos, cada uma fizesse uma intervenção final. Eu quero começar com a Amanda, que está comendo o dedo ali, não está fazendo nada. Amanda, fala aí você agora. Não, então, gente, eu vou chamar todo mundo que está ouvindo para se mobilizar também, porque é importante. É muito importante a mobilização de todo mundo, porque as pessoas gostam de ser ouvidas, as pessoas gostam de participar, e essa participação aumenta ainda mais nos momentos difíceis como a gente está tendo agora. Então é isso, todo mundo tem que se mobilizar e é isso. Ok, Leonardo, você está na linha aí? Estou aqui. Então, Leonardo, despedida. Fala aí. Então, despedindo, eu vou fazer uma provocação e vou tentar responder a tua pergunta, o que falta ainda para conseguir ter mais sucesso com as mobilizações. Eu acho que falta escala. E para conseguir escala, é necessária informação, que as pessoas entendam o que está acontecendo. E que essa escala se dê de forma uníssona, né? Eu digo até despartidarizada. É muito importante o movimento que acontece desde antes de outubro, né? Na verdade, agosto, assim que o Marcelo fez a sua pronunciamento de candidatura à prefeitura, as pessoas têm se mobilizado em torno da proposta, do novo projeto de cidade e tal. Isso é muito importante, mas isso, por vezes, leva um grupo de pessoas partidarizadas a seguir esse caminho, que não é uma coisa ruim. O problema é que isso pode afastar outros grupos da sociedade, de outros partidos que têm algum tipo de afiliação com outros partidos, a se mobilizar em torno da causa, achando que é uma causa partidária. Então, no momento que essa causa, de novo projeto de cidade, de novo repensamento da cidade, se tornar de forma além do partido, ultrapartidária, suprapartidária, o que for, isso, e de forma uníssona, e com mais informação, e agora o que eu digo, de uma maneira agregada, num único ponto, num único lugar, talvez a gente consiga fazer esse curso de mobilização social, de transformação social, ser catalisado. Legal. Então, aí que fica uma pequena provocação e uma ideia de como isso... Uma reflexão, né? Corpo. É isso aí, para reflexão. Valeu, Leonardo. Agora, eu queria que a Bruna fizesse a sua intervenção. Bom, final. Eu queria agradecer por esse momento aqui da gente protestar, né? E, bom, dizer que eu acho que a gente está num período, como disse a Amanda, muito fértil. Nós estamos nos organizando cada vez mais e vamos... Esse ano de 2013, a gente vai se organizar cada vez mais, vamos dialogar, né, sempre, para a gente poder articular de forma mais engajada e firme possível todos esses movimentos sociais, partidários ou não, enfim, que a gente tem... Isso que o Léo acabou de falar. Exatamente. Seja, exatamente. Seja suprapartidário, seja cidadão. Isso. Vamos trabalhar isso aí e a gente vai ter oportunidade de fazer esse comportamento coletivo, né, mudar cada dia que passa. Eu queria agradecer a oportunidade. Falou, Bruno. Agora é você, Marcos Vinícius. Então, é o que vale a pena lembrar e ressaltar, que a causa que atinge ao índio, a causa que atinge a Mariana, ela é uma causa nossa, é uma causa coletiva. Então, toda causa que atinge algum setor da sociedade, ela tem que se encarar como uma causa coletiva. Se nós encararmos assim, como uma causa coletiva, nós sempre atuaremos em conjunto e não estamos isolados com menos força. Então, é sempre pensar nisso, a causa coletiva. Se toda a sociedade pensar que a causa do nosso vizinho é uma causa coletiva e não uma causa individual do vizinho ou da rua à frente, nós sempre conseguiremos trabalhar em cidade, em conjunto, coletivamente, para convocar as pessoas que possam trazer esses problemas, que possam propor mais ideias, que venham fazer parte da luta, independente de ser partidário, independente de não ser partidário, mas a luta não é de partido, a luta é social. Se há gente pilhada ou não, como eu, como outras pessoas, isso é paralelo, nós somos uma luta social. Então venha trazer a sua causa individual para que a gente possa lutar como se fosse a causa coletiva que de fato deve ser. Legal, falou, Marcos. Agora, Mariana, você, para terminar com chave de ouro. Bom, primeiramente, muito obrigada também pela oportunidade. Eu queria, antes de qualquer coisa, fazer aqui uma propaganda básica, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho melhor as lutas que a gente está levando adiante lá na Zona Oeste 2, na região do Recreio, Vargem, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, para dar uma olhada na nossa fanpage no Facebook, Coletivo Resistência Popular Zona Oeste 2. A gente também tem um blog, né? somostodosintelectuais.wordpress.com. Então, para quem quiser saber um pouquinho melhor sobre essa luta que a gente está travando lá e também a luta que a gente está travando na cidade como um todo, então fica a dica. E em relação ao movimento como um todo, essa necessidade da mobilização, é muito importante a gente ter bem claro para onde a gente quer ir, para onde a gente vai, né? Como a gente faz a luta hoje, para onde a gente quer ir. A gente até sabe, exatamente, né? Onde é que a gente tá indo. Mas como que a gente vai fazer isso, né? Então, quer dizer, a Primavera Carioca, ela é um movimento heterogêneo, é um movimento que envolve, né, a sociedade civil, que está engajada aí nessa necessidade de debater um outro tipo de cidade, uma cidade de direitos. Então, é nesse caminho que a gente está buscando, com a apoio, obviamente, de representações de partidos variados. O PSOL tem sido um grande aliado nesse sentido, não é o único, mas tem sido um grande aliado sob a liderança lá do Marcelo Freixo. Então, nesse sentido, a gente vai continuar essa luta territorial sem perder de vista a necessidade de a gente articular isso com uma luta de cidades. E é para isso que a gente está falando. Legal. Tema Livre vai ficando por aqui. Um ótimo dia para vocês. E amanhã, às 10h05, nós estamos de volta mais uma vez. E amanhã nós vamos tratar aqui do laboratório que fica lá, junto da Aldeia Maracanã. Vamos discutir também o futuro desse laboratório. Até amanhã. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.